Atenção. Atenção, Mega Tropa, o Príncipe Negro chegou! O Príncipe Negro chegou! Olá, Mega Tropa. Bem-vindos ao Mega Príncipe Negro. O show vai começar. Agora tudo vai tremer. Bora, galera! Vem, meu príncipe! Hoje eu vou dar a coroa, na coroa, na coroa, na coroa, na coroa. Hoje eu vou dar a coroa, na coroa, na coroa, na coroa, na coroa. Explode! Explode! Explode! Explode! Explode! Explode! E quem tá solteiro, levanta a mãozinha! E bora no batidão, no batidão, no batidão, e bora Edilson! DJ Jefferson Lima, o DJ da mídia! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E quem gosta do escurinho dá um grito! 5, 4, 3, 2, libera agora! Júnior do Comércio, diversas marcas. Só vocês, vai! Meu amor. Diz aí. Baby. E o quê? Com esse som vou mostrar também que eu te amo. Não vai resistir quando for. E quem comanda? Quem é filho de Deus? Quem é do Pai Sandu? Quem é do Remo? Salta essa voz aí! É o som da galera! Um abraço pro meu grande amigo Babalu! Nossa galera da Nike em peso com a gente no Para Clube! Mega! Com você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? E quem sabe pode cantar, bora! Vocês agora! Preciso ter você. Pode até fazer o coração! E aí, Pafilu, gol! Nossa amiga Marley aqui com a gente também! Meu coração vai ser só teu pra sempre. Júnior Guide com a gente na retaguarda! Obrigado, Marlon, da Moça Adidas, aqui com a gente! Alô, Drica! O Um abraço, André e William, com a gente também, a sua primeira dama, Bia Araújo. Casal do Mega, valeu! Parabenizando a nossa Mega GDB, completando, comemorando hoje 12 anos de existência. Bora mais uma! Chitara, dos fura-olhos da pedreira. Bola, Fernandinho, aí, Gelete! Príncipe Negro. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Só quem sabe canta bem alto, bora! Porque me abandonou. E quem tá solteiro? Tem que tirar o chapéu, né? Sofrendo e chorando por ti. Meu amigo Rodrigo do Sindicato! E a primeira dama tá aqui com a gente. Alô, japonês! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Obrigado, meu parceiro Chitara. Meu comandante Chitara dos nossos fura-olho com a gente, cara que mora no meu coração. Dona Adriana, alô Tedeia, o Bobinho, o Fofão. Obrigado, grande amigo do DJ Rione com a gente também, o Wallace, da nossa Mega P2. Alô, Bonimo! Hoje eu vou sair. Dona Jana, alô, Henrizinho! Obrigado pelo carinho, hein? Artuzinho do Coqueiro comigo sempre! Alicinha, um beijo, tá? Alô, nego! Na batida do novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock, e novo príncipe negro. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. E a nossa amiga Deise, aqui com a gente, o Olhão também tá aniversariando. Parabéns, Olhão! Muita onda esse príncipe! MSF Metalúrgica, soluções em portões. Bora, Pingo! Meu amigo Rio da Sacramento, a nega Paulinha, meu parceiro Papito, alô, Pombo! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Paturi, já vem aqui, ó. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Meu amigo Rodrigo do Ninho do Gavião, tá aqui com a gente, já lançou assim você também. Meu amigo Xandão, a dona Lili, a minha esposa Vera, tá todo mundo aí no camarote do Ninho. Meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha. Você é joia! Descendo o comércio também está aqui com a gente. Alô, Júlio, bora, garoto! Bora, galera de apito. Alô, Bruninho, mete ficha, é a primeira dança. Assim. Sou capaz até de agir indiferente. Amigo DJ Anderson Melo com a gente sempre. Sim, oh, sim. Professor dos DJs em Belém, parceirão. Alô, Pamela. E ninguém vai ver. Príncipe Negro. Tititi na área, meu irmão. Eu quero te ter. Aí aguarda, hein? Esse monte de contramando. Só fica de vez em quando eu quero viver. Só quem tá solteiro, vai! Essa batidinha é maneira. Sidney Martins, parceiro de 12 horas com a gente. Seu príncipe! Hoje eu botei fé, deixa eu. Bora, garoto! Só pra mulher que tá solteira hoje no Paraclube! E quem tá solteira dá um grito! Minha amiga Sandrine, seu príncipe! juntos hoje me mandam do aniversário da minha Mega GDB. Bonzinho do Jesus Pensa da Jaleia. Parabéns, meu irmão. Obrigado, parceirão. Solta a voz, vai. Não dá pra esconder. Boutique Bela Dama. Está escrito em nosso olhar. E aí, Babalu? Que me faz sorrir. Você não poderia voltar nessa de jeito nenhum, né, meu irmão? Cantar, vai! No super dinâmico, vou te namorar. A nossa amiga Cris, lá do Guamá, está aqui com a gente, ela e toda a galera. Eu te amo tanto, tanto. O nosso professor Kleber também, Edilson. Sei dizer. Bora, professor! Você, porque te amo. Olha o Neide das Ancoretes na retaguarda aqui, o Neide, um beijo, hein? Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Meu amigo Osso, da equipe Anco da velha guarda do Príncipe. A equipe do Santa Luzia Futebol. Pelada, pelada pedreira, valeu. Aqui com a gente, Antiteressa, Lojoca Digital GDP. Alô, Marcelo da Ópera, chega aqui, Marcelo. Alô, da Ópera. As roubacinhas da pedreira. Alô, Bruninha. Fala, Afonso da produção. Pablo, alô, Iago da assistência Top Cell. Brigas com o meu coração. Príncipe Negro. Obrigado, mestre Felipe Araújo, com a gente, o Matheus. Léo Graus, ganhando a ABC com a gente do Telégrafo. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Ei, Pablo, você e o Iago. Aí da assistência Top Cell com a gente. E quem é corintiano, quem é flamenguista? Canta bem alto! O quê? Essa relação, prefiro ficar sozinho. Bora, Pingo, amor, Andrei! O Tititi é galera de cu do saco, a gente também. Essa relação. Meu amigo Alanjo DS e a primeira dama, fala Sapo. Tá todo mundo aí no camarote. Agora é o Mega, meu irmão! Solta a voz, vai, voz, vai! Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Meu parceiro Caio do Clau tá aqui com a gente. O Pum do Clau também. O Marro do Clau, toda a galera. Valeu, garoto! Minha amiga Thay, um beijo com muito carinho. Saudade de você, Thay. Tá em casa, hein? São vocês! Tanto amor guardado, tanto tempo. Um abraço, Juan, um abraço, Felipe. O Ivan, Rodrigo, Félix, Eduardo Soares com a gente. É a galera da barca, olha aí. Só dá pra saber se acontecer. E quem sabe canta aí, vai! É. Foi o quê? Não. O Abraão da Nike aqui com a gente. O Renan do Cordeiro, alô Monique! Meu parceiro Carlinho Tamex, tá todo mundo aí com a gente, obrigado! E quem confia em Deus, levanta o dedinho! Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima! Ei, Edielson! Pode sentar a batida, pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Meu grande amigo Neto Xarope comigo também, um abraço, saudade de ti, garoto. Tá valendo. Meu amigo Lobo, sou de Itália, já sou de homem aqui. Fala, Lobo. Assim vai. Meu amigo Bruno Batifix, a Luciana, cara Japita, sua loira, 3D. DJ Rômulo das Marcantes. Valeu, Batifix, um abraço, valeu, hein. Do meu lado direito aqui. Vamos pegando como animais. É da Ocre com a gente também, um abraço a Jaque, o Sérgio, é da Vila de Areião, Cametá. Estão aqui com a gente, brigadão. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Um abraço, Caio do Rock. E a primeira dama de volta do Mega. Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Valeu, Caio! Bruninho dos Polêmicos, prestigiando o Príncipe também, parabenizando. Renanzinho, tá no berço hoje, parabéns. Produzindo o que você gosta de ouvir. Mano Wallace, da Pratinha. Alessandro, a família Pressão, obrigado, Alessandro. Vem em casa. É a flota envolvente. Alô, Renan, um abraço, meu irmão, valeu. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. E mexe o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado. Acabo esquecendo que eu ainda sou casado. E quando a novinha desce e mexe o corpo em pão, se bora. Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro. E quando eu bebo eu fico louco. Satisfação imensa receber a presença do meu grande amigo Thiago Valente. Vem aqui na retaguarda do Príncipe, parceirão da gente, sempre está dando apoio total das redes sociais. Grande amigo da empresa Príncipe, Thiago Valente, obrigado, meu irmão. Você tá em casa, valeu, parceiro. Bora! Joga a mão pro alto aí, quem tá solteiro? Joga! Hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro. Joga a mão pra cima aí, quem tá solteiro? Hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro. Oi, vem no pique do pai, respeito. Tranquilinho, GDP! Quando eu pego ela, pega. Rodrigo, meu grande amigo Rodrigo do Barninho e do Gavião com a gente, o Tito. É da GDP, é o Tito. Líbia da Juliane hoje, é Juliane Leão, irmã da Jos, olha aí. Tá rolando, né? Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embrasar, ela fica maluca. E o meu parceiro Vitor Brown, tá ali no camarote aí, toda a galera da Tecnote. Alô, Vitor Brown, parabéns, meu parceiro. E vai tremendo. Obrigado, meu grande amigo Renan do Detran. Alô, Renan. Separate my side. só pra quem não tem hora pra chegar em casa hoje, hein? Quem é que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mãozinha pra mim. Joga a luz, eu quero ver a galera aí. Quem é do Paysandu, levanta a mãozinha também. Quem é do clube do Remo, dá um grito. Oh, grito, oh, grito, oh. Agora solta essa voz assim, oh, assim, assim. Don't believe it's bad. Slit my throat, it's all I am. How long will I slide? Separate my side. A nossa mega estrela, meu grande amigo DJ Silvio, o Silvinho da Kombi, don't da saudade. Alô, Gaspar, um beijo pra você, meu irmão. Obrigado, Fera do Rock, o Podo, Renanzinho dos Renanzinhos, o todos os seguidores. Eu queria que vocês botassem a mãozinha pra cima, quem é filho de Deus, quem tá solteiro, joga a mãozinha pro céu. Alô, Anderson Melo. Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Um abraço, tu, um abraço, Felipe! Valeu! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Príncipe Negro. Bora balançar. Joga pra cima e sai do chão. E que é isso, Michael Douglas? Obrigado, meu grande amigo Fabinho, aqui com a gente lá da GDB. Alô, Fabinho, você é velha guarda, meu irmão. Valeu, parceiro. Fica à vontade. Está em casa. Michael Douglas. Gerente Pablo. Tá na armazém da música com a gente. E o Marajó. Da Mega Estilo. Um abraço. Valeu. E agora? Príncipe Negro. Bora, professor Kleber. Um abraço, Alisson, Maradona, Léo Tigre, o Dark Santos com a gente, comandante da nossa equipe, com a vida do Tapanã. É o príncipe, príncipe! Faz o sinalzinho da amizade, faz o sinalzinho da amizade, real da Playboy. Jeep mais ou menos. Delirou, sacudiu o gravidor. Alô, ópera! Pode aumentar o ritmo. Chega com o Juninho do áudio lá e dá o toque lá. Fazendo som diferente pras novinhas do bundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate. Eu passei o Marlon das Fronteiras aqui com a gente. Ele que não perde. Obrigado, Marlon, mais uma vez. O Bruninho mete ficha, Bruninho. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate bundão no chão. DJ Romulo das Marcantes com a gente. Toda mete ficha, valeu. No chão, no chão. A menina bate bundão no chão. A menina bate bundão no chão. No chão. Já vi moto de motel sentado em cima do banco. O Breno Júnior, da Pedreira do Guarante, um dia japonês, um abraço. Sarrando, nosso sarrando, amigo Jefferson, lá do Peugeot. Sarrando, alô, Carla, sarrando, William, sarrando, pressão. Picando, a Nayara, sarrando, polêmica. Sarrando, sarrando e quicando, quicando, quicando, quicando. Ela falou que ela gosta, que é muito experiente. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Olha o Debs da GDP, costa, olha a GDP, o exército com a gente, olha o Debs. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. Vai dançar de costa. Olha o Jossi, do lado nosso amigo Mirim, velha guarda. Alô, Mirim! Vai dançar Mirim Explosão, Isaac, o Gordo. Ricardo, Rosa, toda a vida louca com a gente aqui no Mega. Príncipe Negro. E eu tô daquele jeito. meu parceiro Fera do Rock, o Polo também, o Renanzinho dos Danadinhos. Aí todos os seguidores! Já firma tu de motel, sentado em cima do banco. E a mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Príncipe Negro! Quicando. Ela falou que ela gosta. Mega Príncipe Negro Ultra HD. Vai dançar de costa, vai dançar de frente. De frente, de costa. Vai dançar de frente, vai dançar de costa, vai dançar. E bora, galera! Amanheceu, já tem Uber. Foi um prazer. Se der saudade, agora. Príncipe Negro. Ela pensou que ia me enganar. Carinha de santo, arrecatada e do lado. Mas se deu mal, comigo não rolou. A escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Eu não sou teu pai. Quem não quer dinheiro, né? Quem é que quer dinheiro? Levanta a mãozinha, gente! Pode ir embora, já tem o Uber esperando lá fora. Foi um prazer, chapa de ir. Se der saudade, se embora, eu vou ser lá. Vem, vem, amanheceu, vamos embora. O menino com a gente, o Isaac, o gordo também, o Alessandro. Fala, Alessandro, um abraço pra você, garoto. E o bora dançar, oi, Vaci. Vem, meu príncipe. O nosso amigo Luizinho do Shopping e a sua princesa. Alô, poetisa. Satisfação revela. Dani Boy, chora nessa guitarra. Na percussa tem Belton e a metaleira mais afinada do Brasil. E Kelmy faz aquela viradinha que ficou famosa, vai. Vira, vai. 3, 2, 1, bora. Hoje ela tá virada pela madrugada, com jeito de santo e de santa não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada. E bateu na minha casa toda perfumada, falando que minha voz deixou ela excitada. E então danada, afoga essa mágoa. Relaxa que essa noite é essa cansa de pentada. Então senta, senta e concentra, vai. Experimenta. O Marquinho Belém está aqui com a gente. Obrigado, Marquinho. O Helder, aí dos badalados também, o Renan do Detran. Senta, concentra, senta. Mexe gostoso que a sol arrebenta. Fica folguenta, empina e senta. Vem devagarinho, mostra que tu representa. Ô solinho descarado, essa é pra trocar no seu radinho e no seu paredão. Pra brilhar sou eu, é brilho e fecha no Anderson. É mega. Pela madrugada, com jeito de santo. A nossa GDB aqui com a gente. O Fernandinho também, obrigado, Fernandinho. O Leandrinho, o Marinho, o Pio. Pio aí com a gente. Tá do Bengola, um abraço pra você. O Nenê também da GDI. Olha o Gelson. Lado esquerdo, nosso amigo Tiki, a sua esposa Lena e a galera curtindo com o príncipe aqui também do Paraclube. Pode crer, vai lá! Vem, meu príncipe! Príncipe Negro, negro. Faz o pipipi! Bora! Vem, meu príncipe! Banda 007. Olha, dançar agarradinha, do jeito que todo mundo gosta e dá valor, né, cara? Canta. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, pense que vão fazer o ex. Meu amigo Afonso da produção, sempre ao lado da primeira dama. Vocês agora! Flores não sabem andar. Flores não sabem. A Paulinha, a Simone, a Alana, as perversas. Alô, Gabriel, o Fernando, o Júnior, a Pérola, alô, Andréia, você também com a gente. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a me amar. É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho obrigado, cheio de cor. Obrigado, meu grande amigo Chitada, meu parceiro Chitada. A sua esposa, dona Adriana. Pessoas que vão no nosso coração, tá, gente? Alô, papito! O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer. E quem tá solteiro pode cantar bem alto, vai! Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E vai girando o Edilson. Põe essa galera do Paraclube. Assim, assim, mudou, mudou. Banda Amazonas. Pode coração, pode coração. Você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo o povo, tentando parar. E agora? Guerreirão, emoção, Príncipe Negro. Só medo quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Bora, yeah! Emoção é o som, meu amor. A saudade só medo quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando nosso amigo Renan aqui com a gente. O cunhado do Rafael do Grilo. Um abraço pra você, Renan. Decidi que vou lutar e vou vencer. E agora? E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Ou chora não. Chega de chorar. Eita! Não aguento mais sentir no peito. Somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. Meu parceiro Tito da Pedreira, alô Tito! O Edson também, tá aqui com a gente. Quero te dizer. Alô Cardoso, alô Guilherme Dantas. O Rio da Sacramenta. O Cocota, o Frango. Luciano, o Cara de Vaca também, aqui com a gente. Um abraço, alô, papito! O DJ Pombo tá no meio da galera aí, ó. O tiro também é. E quem comanda a cidade? When you say Jalso, olha só, vem aqui na retaguarda com a gente o nosso grande amigo DJ Franjinha, lá da Carroça da Saudade. No próximo sábado vai fazer o lançamento da nova carroça luxuosa. Vem aí, né, meu irmão? Sábado que vem, lá na Via Show, onde chega a metrópole, vai ser sucesso. Bora, garoto! O grande Franjinha, parceiro da gente. Ui, Paturi na área. Como te amei. E agora? When you said yes, eu vou. Um abraço muito carinho, nosso amigo Mauri. E o Diego e o Pato Multimarcas na companhia do meu grande amigo Júlio Vini e do Marlon. Olha aí, alô Pato. Obrigado, Júlio do Comércio. E o nosso amigo Chico lá do Esporte Bar com a gente. Olha o Júlio do Comércio aqui. O Sandro, tá todo mundo aí, né, Júlio? E o Roberto veio hoje também. Então bora acelerar essa onda. Quem tá solteiro, joga essa mãozinha em cima. Joga a mãozinha pra cima, cima, cima. Deixa eu mandar essa aqui pra Jana, meu amigo Henrizinho. Olá, Henrizinho! Bora! A luz da janela fica sempre a me olhar. Alô, Júlio! Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar o meu amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor. Pra ela. Olha aqui, Jalso, nosso amigo Clay, fura olho. Os nossos fura olhos com a gente também, do Príncipe sempre, valeu. Alô, Angela, um beijo. Príncipe Negro. Um abraço especial também ao DJ Henrique Gaia, tá aqui com a gente lá da Mega Blaze. Alô, Henrique Gaia, um abraço pra você, garoto. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Mega. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. O Arthurzinho do Coqueiro, a sua princesa Laricinha com a gente também. O Nego e mais o nosso amigo Juan estão aqui, olha aí. Libera, libera. Libera, libera pra mim. G Alex, G, o Leandro também. Galera da Mega Beans, um abraço pra vocês. Alô, Jamaica, Regiane lá dos Humildes. Mas assim, libera. África, o que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita. Mas assim, África, o que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita. Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer. Um abraço mais do Andrei, o William, com a gente, a primeira dama, só amor. Estou aqui. Bora, papito, bora. O Alan e a nossa GDS, Gelson. Olha ali as meninas GDS também, tá todo mundo ali no camarote, ó. Vai. Acelerando o Edielson, vem pra cima. Joga a mãozinha. Avião com a gente, alô Rodrigo. E o Jess Funinho, estou aqui. O Jamerson, o Rony, o Wallace. Alô Jefferson Ultra. Eu paro de pensar em ti. Hoje tá rolando o aniversário da Vera Lúcia e da Juliane. Já, fica do Ninho do Gavião, vem aqui. Me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro. E os mal falados. Edilson, Edilson, tocando com emoção, palpitando pra Malu agora. Eu faço pé de príncipe negro. Sou da galera do like, de coração. Eu faço pé de príncipe negro. Meu amigo Afonso da produção e a sua primeira dama, seu amor, Dona Isabel. Alô, Chitara! Daí é tarde, eu começo a pensar em nosso amor. Meu amigo Wallace da GDS, aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto! Só quero uma chance. O Elton dos Badalados, Renan Petran, Laricinha, você no camarote, Laricinha, um beijo. E eu preciso do teu amor. Vamos, parabéns. Baby, a gente se amou, se conheceu, um lindo lance rolou. E o amor, com os fura-olhos, com os fura-olhos da pedreira, a gente vai se amar. Joga o dedinho, joga o dedinho, joga o dedinho. Pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura. Meu parceiro Sidney Martins aqui com a gente. O cara que vai promover aí, ó, sexta-feira, dia 10, lá na Casa de Show Pitbull no Distrito. O Príncipe e a Banda R15. Vai ser um sucesso, Sidney! Pode doidar, doidar! Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Galera ZDP, já tomou geleia na área. Segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura. Bora GDS agora sim, ó. No batidão. E o bora batido agora. Ele dá valor. Bora GDB. GDB. Faz o P. GDB. Edilson, tô vindo aqui com o nosso amigo Geleia, toda a galera da GDB, hoje comemorando 12 anos de existência. Deixa eu ver baixinho, já começou pra gente fazer aqui os parabéns deles. A nossa GDB vem aqui do ladinho do Príncipe, pessoas que sempre tomam apoio com a gente. Obrigado pelo carinho, Geleia, a toda a nossa GDB que vieram comemorar com a gente mais um ano de existência. Essa galera que há 12 anos acompanha a gente e também as aparelhagens em Belém do Pará, beleza? Obrigado, Jalé! Tá valendo? Bora! Fazer o seguinte. Cadê, rapaz? Tá aqui? Seguinte. Vamos fazer o seguinte. Joga o bracinho lá em cima comigo assim. Aí, aí, aí. Tem que fazer os parabéns aqui pra nossa GDB. Galera que organizou tudo pra comemorar com a gente hoje no Paraclube. No Paraclube, no Paraclube. Aí. Quero ver. Parabéns pra... É uma batida nessa. Muitas. Edilson, aí no camarote do Ninho, a Juliane também tá aniversariando lá em cima. E aproveita e faz logo valendo todo mundo, garoto. Mais parabéns pra todo mundo. Então, mais uma vez, Juliane, você também baixa, né, aqui. Quem vai assoprar a cidadinha, seu geleia ou não? Gangue do Eletro. Vai, vai, vai, vai, vai. Ei, oh, ei. E quem é do Paixão? Vai botando essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos pra cima, papão. torcida do leão dá uma vaia no papão. A torcida do leão dá uma vaia no papão. A torcida do papão dá uma vaia no leão. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. E quem é do leão levanta a mãozinha aí. Canta assim, canta assim. Uma coisa eu te peço, chão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Sente agora! Chegando você também, a nossa TS ali no camarote 2 com a gente. Muito obrigado, Wallace. Cadê o Wallace? Wallace! Obrigado, Wallace. Nossa TS com a gente também. Olha o Chub na reta agora. Chub, tá tudo resolvido lá, Chub. Vou lá, hein? Vou lá. Posso? Deixa o nome, meu irmão. O Fabinho tá no Chub de cavalo. Olha, Fabinho, GDB. Vai agora, vai agora. Hoje eu começar e se você não vou lembrar, você é a página virada. E qual é que eu fiz? Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. E quem tá de rock? Hoje eu tô de rock. Vai, vai, vai. Segura aí, segura aí, segura assim, ó. O nosso amigo Ian do tribunal com a gente, chama brigadinha. Valeu, meu irmão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega. MB Produções, Megabike, contatos 091 98960 7407 ou pelo nosso e-mail djjeffersonlima@hotmail.com.